Então, de voo 360, transponder 5035, controle Salvador, opere no 20.8. Cuidado com o fim, nível 360, decolada 190, curva direita, Arbor, Hunter, Zulu 21. Transponder 5035, controle 208, Azul 4221. Azul 4221, saída Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa 4221. Procedimento correto, me pronto na, no portão 09 do 41. Chamará no... na 4221, chamará para pushback e tornar. Qual seria a posição, é 04? 94221. Sim, chame pronto na 09. Chamará. Muito obrigado. Sétimo 3, solo, no solo aos 36, libere a direita via Fox, solo no 21.9. Fox 219, 2713. Azul 273, autorizado táxi via Alfa Kilo Pat 3, quando lá atingir o sinalizador. Pat 3, graças, 273. com a Bravo, passa nível 190, atrás de Tabosa. Dá posição pra lá, por gentileza. Olha, aqui no nosso sistema tá 3 Lima, mas é o melhor você observar o sinalizador. Excelente. Excelente. Tango Lima, Papa Kilo, está na escuta do controle de Salvador? Vamos 098, confirme sua velocidade indicada? 2809, o 190. 380 ou 280? 280. Controle copiou só 80 com 1098. 280, 280. Está autorizado manter 2809 informe para redução. Voo 1098. Esperada velocidade, estamos na posição da uma vez. Pode voar SAP da presença? Autorizado SAP. Patão Lima, Papaquilo, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 1020, reduza sua velocidade para 2509. 2509, Lima, Papaquilo. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, ai, com informação Bravo. Azul 4062, acione identificação, desça para o nível 070, via chegada mar e ajuste 1020. 070, via a chegada Mare, ajuste 1020, 4062. Autorizado 4221 da Azul, chame táxi. Salvador, uma boa noite, gol 1970, sentido as condições para Campina Grande. Gol 1970, Bravo, informação em curso, Sou o Salvador, é o Azul 2703? Eu sigo Azul 2703. Eu poderia confirmar aí a posição de parqueamento do 2703 devido à proximidade excessiva aí com o outro andando da companhia? O Azul da companhia está no portão 09 do Pátio 1. E o senhor é a 3 Romeu do Pátio 3, confere? Ah, eu não sei qual é a posição do jato da Azul, porém não está livrando asa com asa. 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado LS, reporte estabilizado. Sente, vai a voadora da presente, desce a 2000 com 1020, chama na estabilidade LS, voa 1090. Olha, olhando para Paquino, para FNF, para a voz de acionamento. Lima Papaquilo, plano ISR cancelado ao 0247. Ah, Lima Papaquilo, eu vou apenas confirmar com a Toy porque eu suspeito que o farol de aeródromo esteja inoperante. Aguarde. Boa. Sim, até agora. No 4221 para o táxi 118 a bordo, a autonomia 0300, alternativa Serra Bravo, Kilo Papa. Confirme os dados do táxi do 4221. 118 0300, Serra Bravo, Kilo Papa. Serra Bravo, Kilo Papa, e de táxi até o ponto de espera, segue a retaguarda do ATR da Passaredo. Quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 10201, ótimo voo. Seguindo até, é o ponto de espera, 1895, 4221, obrigado, noite, contra mais. O passaredo 2228 está pronto para o táxi, 44 no POB, 430, alterna Salvador. Livre táxi até o ponto de espera, via pátio 1 no Índia, quando lá, torre 118 decimal 95. Ajuste o altímetro no 020. Ciente, no 020, livre táxi, quando lá, chama a torre 6895, passarela. O 27 no 3 na escuta do solo? Prossiga 27 no 3. Você agora conseguiu parquear? Afirmo. Ah, o balizador apareceu aí. Já, obrigado, viu? Ah, ciente. É porque realmente eles colocam a posição aqui pra gente. Tá. Que realmente eu prefiro falar o balizador porque às vezes é uma posição e posso ser outra. Obrigado, boa noite, 273. Outro de Salvador, boa noite, Papa Romeu Bravo, do Sertango, Sente da Bravo, Vitor de Prêmio, descida, autorizado pelo Sete. Bravo Vitor Tango, acione identificação, quando no ideal de descida, desça para o nível 050, ajuste no 020, mantenha a prova de duna, reporte para modificação de regra. Sente já em descida, descendo para o 050. Proitiduna, vai informar com visual para modificação para proteção. Controle Salvador, o Xané 6258, informação brava, atingiu nível 70. Xané 6258, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 060, ajuste 1020. 060, 1020, 6258, Yamari. Lucas, Novos e Parque. E eu peso no 1-0, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5037, controle Salvador, opera no 20, décima 8. Virança de decolagem pista na 0, vento 160 graus, 05 nós. Ali, decola para a cabeça. X0, microondas 1-0, curva esquerda, Puca, Jamos e Pai. Eu peso 1-0, Neuma, direto Campina Grande, 5037, transponder. Controle 120 decimal 8, portão 10, gol 1170. O 1170, cotejamento correto, só me pronto na posição 10. Chamará. Lima, Papaquilo. Batango Lima, Papaquilo, chame a torre 11895. 1795. Azul 4082, cancelada a restrição de altitude na posição TAP desta para 2000 pés, ajuste 1020. Está autorizado LS, pode estabilizar. 7, cancelado só de altitude e TAP, vai cumprir a de velocidade, descendo para 2 mil pés, com 1020 no ajuste. Azul 4062. Azul 4221 no próximo espera. Azul 4221, mantém o ponto espera da 10. Mantendo o ponto espera 4221. Cancelado 22, altitude TAP vem a 2 metros. O Papatango, Lima, Papaquilo, tráfego avistado, check trem, pouso autorizado, pistola 7, vento 150 graus, 05 nós. Lima, pouso no 7, Lima, Papaquilo. Área dos 2228, decolada 152, controle, transfere 120, decimal 80. Chama o controle, 1280, obrigado, boa noite. Boa noite, passarela 2228. Área do 2228, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 180. Confirme se tem condições de cumprir a restrição superior da saída. Negativo, senhor. Gente, então cumpra a restrição inferior da saída para a área 2228 para evitar conflitos com as aeronaves de aproximação pelo setor sudoeste da terminal. Gente, vai manter então 3 mil pés para saber. Se possível, o controle irá autorizar a extensão para o 180. Sim. Salvador, boa noite, canal 72, mantendo nível 190. Com 1972, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste 1020. Acione até o nível 060 na chegada a Mari. O ajuste no 020. Voo 1972, alguma possibilidade de voar na Frank Duna? Ativo, mantenha o perfil na chegada Gol 1972. Será o perfil do 972? Gol 1098. 098, estabilizando em Elias. Lete a final e chame a torre 1895. 295, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 1098 a 2 milhas e meia para a Índia Serra. Gol 1098, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste de altímetro 1020. 1020, ajuste, aguardando autorização, voo no 09. Chané 6258, está autorizado o turno, ainda presente. Direto do ano, 58. Papatão Lima Papaquilo no solo 54, autorizado a próxima direita, Papau, estação na frequência livre. Tem condições de manter 4 mil? Afirmativo, tem 4 mil. Mantenha 4 mil, passarei 2228. Ok, 4 mil. Chané 6258, desça para 2 mil pés, ajuste no 020, está autorizado a LS, reporte estabilizado. 2 mil, Duna, porta estabilizada, 58. Área do 2228, está cancelada a restrição de 4 mil, suba e mantenha o nível de voo 1180. 7180, passarela. Chave Santana, uniforme está indicada? Chave 90, agora vai ser salvo. estabilizando no X-ray 4062. Azul 4062, chame torre 11895. Torre Salvador 1895. 32, não tem condições de decolar sem autorizado pela torre, agilizando manobras? Após o tráfego na curta? Aguarda, o 4221, se for melhor. Então, mantenha o ponto zero, aguardando autorização para ingresso na pista. Sim, a gente mantém o ponto zero. Bem tranquilo, 4221. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, final da pista 10, ILS X-ray. Azul 4062, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Ajuste de altímetro 1020. 1020, ajuste. Parando 2228, voe e Alefa da presente, aguarde para voar a vitória da conquista. Certo. Parando 2228. 19. Direita 219, obrigado. Salvador, eu vou no 098, tiro para a direita mais. Bono 098, boa noite, autoriza táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 3, 09. 62, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 069. Pouso autorizado, pista versus azul, 4062. Final da pista no 0. Isso, Alfa para ele, companhia. Após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após o pouso, alinha, mantém 4221, obrigado. Avistando, como está indicado no momento? 600, bravo, que é só. Condições de manter 190, vai seguir um tráfego em aproximação, é 2320. Afirma, vai manter um... 190, bravo, total. Bravo, total. Salvador, gol no 972, confirme o número para pouso. Número 4 para pouso, gol no 972, atrás de uma aeronave transportando enfermos. Gol no 972. Gol no 972, desça para o nível 050, ajuste 1020. Complete redução para 2309. Reduzindo a velocidade. É só confirmar, é 50 ou 5 mil? Bom, no 972, nível 050. Acho que a senhora informou o ajuste, então confundiu. Confirme o raio para a instrução. Desça para o nível 050. E reduza para 2309. Bom, no 972, copiou o controle? Sim, 0502309, no 3.000, autorizado LS X-ray pistão no 0, reporte estabilizado. 3.000, autorizado LS, na forma estabilizada, bora reportar. Analisou a campanha, 6258. Alô, 6258, chame a torre 1895. 1895 vai chamar. Ave Tertão está autorizado descida para 2.000 pés. 2.000 pés, Ave Tertão. Azul 4062 no solo ao 0300, libere a próxima direita via Fox, solo 1219. Na Fox 1219, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1. Oi, operação para o sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite ao localizador. Será a proa 035, descendo com limite localizador, agora no 972. Gol no 972, informo que irá seguir um tráfego Papa Alfa Yankee 1, passando 050 em descida, transportando o enfermo com grau de 170. Complete a redução para 1909. Vindo para 199 pelo 972. Tente do tráfego à frente, Papa Alfa Yankee 1. Salvador, boa noite. Genera 6258, final de 4 milhas, desloco na 0, baixo travado. Xenia 6258, continue a aproximação aguardando pista livre, ajuste altímetro no 020, tráfego já no visor. Matipúlio, vamos lá, vento, apenas, gentileza. Vento 150 graus, 06 nós. Braço. Xenia 6258, pista livre, pouso autorizado. Tem livre, pouso no 90, 6258. É, a proa para o passaredo Vitória da Conquista seria a 259. Controle passaredo. Prossiga passaredo. A proa 259. Gente, da presente está autorizado direto destino. Ok, obrigado, direto Conquista passaredo. 208, muito obrigado, senhor. Senhor Salvador, boa noite, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, condições visuais, propõe cancelamento presente, pouso 17. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, de plano de instrumento cancelado agora ao 0304, autorizado com vã esquerda com base pela direita da 107, autorizado uma base curta, aguarda autorização para pouso. Confirme o passo de estacionamento. Base curta, vai para na hangar abaixo da proteção. Gente, curva esquerda agora, base pela direita da 107, tráfego já no visual, aguardando autorização para pouso. Gente, aguarda autorização para pouso da proteção. E o 1020, na proa 060, autorizado ILS. É que foi da pista no zero, as portarias estabilizadas, o nosso setor. B58 no solo, 03, libere a direita via Fox, solo 21 decimal 9. Fox, solo 219. Parede 2228, chame centro Recife, 1288, aperta 1260. 288-260, até mais. Fez quando um atenção sinalizador, remota prevista 3 Lima. Confirmado. Autorizado táxi até a posição 3 Lima do Pátio 3 via Alfa Kilo. Lima, agora sim, Alfa Kilo, 3 Lima, aguardando o balizador, 6258, uma boa noite. O 1972, complete a final de Xane a Torre, 1895, informa que o tráfego do processo pelo Pódio de Inferno está girando base para a pista 17. Sentido tráfego, voo 1972, chamando a 2118, 195. O 4221, no voo ILF da presente. ILF da presente, agradeço. Polo 972, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Pista no zero, informa o tráfego à sua esquerda, um Papa Alfa Yankee 1, para pouso na pista auxiliar. Sentido tráfego 1972, aguardando autorização para pouso na pista no zero. Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga para o controle. Juliette, Tango Zulu, confirme e transponder acionado, não recebo contato radar. Confirme ter feito plano de voo a notificação. Tone transponder 0125. Mantenha os corredores. Foi na proa de Duna, está autorizada a ascensão para 2 mil pés. Já estamos no Zulu, reporte atingindo 2 mil pés, aguardando o contato radar. Foi seguro, nível 1-0, vamos decolar da pista 1-0 com curva direita após, no perfil da saída coral. A aerovia Golf 677, conforme a rota do plano, transponder 0260 e controle Salvador operando 1208, o azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, na posição 3 Lima do 43, chame pronto. Primeiro pronto, azul 2774. Uno 972, autorizado pouso, pichona 0, Netuno 60 graus, 059, ajuste de altímetro no 020. Autorizado pouso na pista no 0, gol no 972. Solo 07, autorizado 10-3, reposte em salida. Aeronave no Express 7, já pousou na pista no 7, já cruzou a extensão da pista 10? Afirmo, já pousou, já está em solo controlado. Muito obrigado. Juliette Tango Zulu tem livre ascensão para 4 mil pés. 4 mil pés, Tango Zulu. Volta Romeu Bravo, Vitor Tango, reporte pista livre. Tango Zulu, agora contato radar 35 milhas. Oeste de Salvador, submantenha 4 mil pés, você pode ir atingindo ou unidade de descida para o procedimento ele é XOITA PISTÃO NO ZERO. Tango Zulu. 1172, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste 1020. Mari, via para o 050 no 020, 1172. Oeste Tango Zulu, confirme intenções de pouso na 1-0 ou 1-7. A 1-7, cara, foi autorizado, mais próximo, modifica e interroga mais da 1-7 pela direita. Submantenha 4 mil pés na proa de Duna, reporte para modificações, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Azul 4221, chame centro Recife, 1288, aperta 1260. 288-260, Azul 4221. Obrigado, boa. 1972. Por meu braço, eu tô com pista 1-7 livre. O 972 no solo, a 1-0, libere a direita via Fox, solo 21-9. Direita 29, gol 1-9-2. 972, ligou? Bono 972, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 09. Autorizado táxi, Alfa Juliette para o portão 09, Bono 972. No 72, após uma centena, reduz a velocidade para 2309. Sente, abaixo de 100-2309. Gol 1972. Juliette, Tango Zulu está no ponto ideal. Juliette, Tango Zulu, desça para 2000 pés, ajuste 1020 e some para modificação de regra. Voltarei para modificação. Juliette Tango Zulu informe qual é o ponto para a modificação de regra? Marca no externo, senhora. Lima, Juliette Tango Zulu. Confirma, marcador externo? Sim, Matilo. Bono 172, informe que é o número 2 na aproximação. Vai seguir um tráfego Charlie 402. Passando 3000 em descida para 2000 pés com ground de 170. Reduz a velocidade para 230, ao cruzar o nível 080, complete redução para 2109. Sim, já está mantendo 230, passando 080, 2109 indicado, o 972. Salvador, gol no 1970, portão 10, puxe e pega acionamento. Gol no 1970, na posição 10, autorizado, chame táxi. Livre a coisa, táxi. Gol no 1970. será necessário, complete a aproximação. Tá certo, então vamos prosseguir com a aproximação. Juliette está no Golo. 1098, informação em curso Charlie para Natal, aguarde cópia. Dono 172, o tráfego anteriormente informado, Charlie 402, encontra-se 16 milhas à sua frente, com ground de 180, passando 2.800 em descida para 2.000 pés. Desça e mantenha 3.000, ajuste no 020, cancelada a restrição de altitude em TAP, gol no 1172. 3.000 no 020, cancelado a restrição em TAP, gol 1172. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Serra Golf, via Upper Zulu 10 Natal, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Pulca, Jamo, Vipar, nível de voo 370. 5051 no transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado 370, roda no plano de voo, Upper Zulu 10 Europeia, saída Pulca, Jamo, Vipar, curva pela esquerda, transponder 50. Colocado 98, nível 370, semipão na posição 03 do Patio. Tudo complete, afinal, chame a torre 1895. Muito obrigado, uma boa noite, boa pelagem. Torre, boa noite, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, prossiga. Agora 8 milhas, vai modificar no marcador para pouso na 17, base pela direita. Sente a parte para cancelamento das regras de voo, Papatango Juliette, Tango Zulu, ajuste altímetro 1020, vento para cheque 1050 graus 069. Paciente. Vai dar presente, propõe modificar, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, plano de instrumento cancelado agora ao 0319, autorizado curva esquerda com base pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. Autorizado uma base curta. Tango Zulu. Uno 172, complete a redução para 1809, o tráfego anteriormente informado que precede irá gerar base para a pista 17. Ok, redução, velocidade 1972. Também 52. Autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 1020. 1020 no altímetro, Pátio 1 e Índia, ponto de espera, a coisa com a torre 1895, boa, 1920. Estado autorizado pouso, pistão na sete, vento no 60 graus, 069. Tango Zulu. para sinal, baixar de travada, Juliette, Tango Zulu. Tente o Papa Tango Juliette, Tango Zulu, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 60 graus, 05 nós. Tango Zulu. Salvador, uma boa noite. Bom dia já, do 1170, ponto de espera da 10 para 1170, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 05 nós. Livre, alinhar e decolar da pista 10, gol 1170. Estrada com a Bravo. Bono 868, acione identificação, vou na pro de ITAP, ajuste 1020, desça para o nível 050. ITAP 050, 620, ou 1868. Bono 868, vou ITAP para interceptar a chegada da Mari. ITAP na Mari. Bom, 1172, complete a sinal e chame a torre, 1895. 1195, 1172. Está na sinal do Bonziano? Afirma, o tráfego está a 3 mil de chão. Afirmativa, a gente vai agilizar, então inicia de imediato, 1172. Sim. Torre, Salvador, gol 1172, boa noite. 2 milhas para a Inglaterra, estabilizado visual. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, no solo aos 22, libere agora a direita, Papa, o senhor na frequência livre. Voo 1172, continue a aproximação, guardando pista livre, informa o Boeing da companhia, iniciando o rolagem, pistão zero. Sempre, 472. Bono 868, está cancelada a restrição de velocidade. É, aqui é privado. 0,150 graus, 059. Ajuste o altímetro no 020. É de pouso, na 10, gol. Com 1020, gol 10, 1972. Gol 1170, decolado aos 24, controle transfere no 208. 208. Bom dia, senhorita. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, decola na Pucajamo, Zipar, passa 1600. Gol 1170, conta a escada na decolagem, estuda via saída Puca, nível 370. Via Puca 370, possibilidade de voar Jamo, 1170. Afirmativo. Gol 1170, copia o controle. Afirmativo, autorizado direto Jamo, gol 1170. Quando possível, coordenação, a gente está um pouquinho atrasando para desvipar. Vai. Salvador, azul 2774, para o táxi, com POB de 56, autonomia de 4 horas, alternando Aracaju. Táxi, até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, quando lá, torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro 1020. Norte 1, Índia, lá na atmosfera, 118, 95, vai chamar o azul 2774, como ele vende. Comando 70. Centro autorizou direto Campina Grande, proa 045. Afirmativo, Campina Grande na proa, agradece a coordenação, boa 970. 172, autorizado ataque via Alfa, reporte antes de ataque sua e Juliette. Antes da Juliette, boa 972. Com 1868, está autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1020. Está autorizado LS, reporte estabilizado. Duna 2020, reporte estabilizado. Salvador, uma boa noite, é o azul 2774, ponto espera próximo. Azul 2774, autorizado ingresso decolagem, pistola 0, vento no 40 graus, 062. Autorizado a linha decolar, pistola 0, o azul 2774. O 1170 chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. Chama Recife em 12585, 25545. Bom dia e muito obrigado pela coordenação. Bom trabalho. Bom voo. A 3891, desça via para 4000 pés, ajuste permanente. Via 4391. Com sua infraero, porque o portão 03, que é o que onde o senhor se destina, encontra-se ocupado pela aeronave da companhia. Então estou aguardando novas instruções dele. Ok, excelente. O 1172, acabamos de receber a informação da Efraero que o senhor vai permanecer na Taxway Alpha, antes da Taxway Juliette, aguardando a liberação do gate. Positivo, vai ficar esperando aqui o 1172.